A melhor saudação para todos, sejam bem-vindos e hoje apetece dizer salve liberdade. E é graças à liberdade de Abril que podemos fazer o Cash Resto Zero, uma marca de opinião com assinatura que acontece aqui na rádio todos os sábados a seguir às 12 horas e tem reposição quando a versão é XL na terça-feira imediatamente a seguir e também logo a seguir às 19 horas. Em Abril é impossível não comemorar o dia 25, estamos aí para o ar exatamente no Dia da Liberdade e hoje temos connosco, uma vez mais, um convidado nesta versão XL para partilhar connosco o seu olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Quem acompanha estas emissões no último sábado de cada mês sabe que esta segunda temporada do Cash Resto Zero é dedicada à economia. E quem também gosta do Cash Resto Zero sabe que pode encontrar no SAP Blogs, no Facebook, na Rádio Boa Nova, no Folha do Centro, enfim, é fácil partilhar opiniões. Hoje conosco Álvaro Herdade, um homem que está à frente da Fundação Aurélia Mar Diniz há cerca de 5 anos, vai no seu segundo mandato, médico e empresário. Muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Apetece-me começar assim. O tamanho da Fundação Aurélia Mar Diniz não exige ou não exigiria um presidente a tempo inteiro, que é como quem diz, remunerado e dedicado à causa como um profissional se tratasse. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Rádio Boa Nova mais uma vez a oportunidade que nos dá de compartilhar estas ideias com todo o vasto auditório da Rádio Boa Nova. Queria, antes de mais, também cumprimentar todo o vasto auditório da Rádio Boa Nova, portanto, e desejar-vos a todos um bom dia, uma boa tarde, com muita saúde. Respondendo à pergunta que me faz, é realmente aquilo que desde a primeira vez que eu fui convidado para a presidência da Fundação Aurélia Mar Diniz, um problema que alguém me pôs e que eu sempre fui contra. Acho, e eu nunca deixarei, enquanto eu estiver à frente, que a direção da Fundação Aurélia Mar Diniz seja uma direção remunerada. Não pode ser. Além disso, pelo testamento, pelo legado que nos foi deixado, é isso mesmo. É um ato de voluntariado e tem que continuar a ser assim. Porque quando não for assim, deixa de ser um ato de voluntariado e muitas coisas se perdem. Mas, não, meu caro Álvaro Herdade, a FAD é praticamente uma empresa. Tem 195 pessoas no quadro, se a memória não me falha e se os meus dados estão corretos, tem mais 180 avançados, tem um lar da terceira idade, tem uma creche, tem apoio domiciliário, quer para as pessoas mais séniores, quer também no que se refere à saúde, faz um imenso trabalho na saúde. Não lhe parece que uma organização destas, que tem um orçamento de cerca de 7 milhões de euros, que é obrigada a dar cash flow positivo, não lhe parece que uma organização destas requeriria um presidente remunerado e a tempo inteiro? Por um lado, é que os tempos mudaram. Sim, por um lado eu acho que sim. Eu sei isso perfeitamente, acho que sou a pessoa que mais tem perdido tempo com as funções que exerço dentro da Fundação. Todas as funções que eu exerço ali, todos os atos que são praticados dentro da Fundação, eu quase poucos me passarão ao lado, tenho conhecimento deles todos, e isso faz-se com muita dedicação, com muitas horas de sono perdido, com muitas horas que se roubam à família, ao lazer. Eu posso dizer... O senhor tem consciência que entre salários e avanças paga praticamente o mesmo que paga, por exemplo, só na indústria, em quantidade, sim, ou, por exemplo, a Ircil? Sim, temos esse conhecimento, portanto, e sabemos, temos conhecimento e temos consciência de quantas famílias em Oliveira do Hospital dependem de nós. Exatamente. E quantas pessoas que dependem de nós também para ter a sua saúde. E isso é muito importante para nós. E é por isso é que nós roubamos tempo à família, roubamos tempo ao ócio. Portanto, e eu posso dizer que há não sei quantos anos já não tenho férias. Portanto, eu digo, portanto, não tenho férias, não tenho tempo para ter férias. Vamos assumir que o Álvaro Herdade é um caso único. E acha que vai aparecer outro Álvaro Herdade noutro futuro que tenha essa disponibilidade? Eu tenho a disponibilidade que consigo ter para a Fundação. É necessário gostar acima de tudo. É necessário, acima de tudo, gostar, é necessário que as pessoas façam aquilo com carinho e que encarem a Fundação Normandes como uma sua, que vistam a sua camisola. E nesse aspecto, eu acho que conseguimos passar essa mensagem para todos os nossos colaboradores, a quem eu desde já agradeço, um grande voto de labor para todos eles, porque nós conseguimos que aquela casa, que era há uns anos atrás uma casa deficitária, em que todos os anos a Câmara tinha que lá meter dinheiro, tinha que financiar a Fundação para ela se manter aberta. Já lá iremos, já lá iremos. Hoje não necessita disso. Os serviços que hoje presta são totalmente diferentes daqueles serviços que prestavam há uns anos atrás. Hoje estamos muito mais perto das populações, interessamos muito mais com eles. A assistência que damos hoje é totalmente diferente. Não queremos, e queremos ir mais além, e isso estará para muito perto, por exemplo, acabar de uma vez por todas com as consultas privadas dentro da Fundação. Isto é que é importante. Não pode haver de maneira nenhuma uma medicina para ricos, uma saúde para ricos, uma saúde para pobres. Isto é que tem que acabar. Parece-me razoável, mas eu ainda estou interessado em ir um bocadinho mais fundo nesta coisa do seu tempo. Eu sei bem o que custa gerir empresas e o que ocupa o tempo. O senhor é médico, o senhor é pai, o senhor é homem de família, o senhor é empresário, o senhor é presidente da FAD e depois chega ao final do mês, da FAD não recebe um cêntimo. Isso não lhe faz uma certa confusão? Eu estou na FAD, eu vim para a FAD, portanto, quando eu vim para o Oliveira do Hospital, já estava na FAD. Portanto, eu vim para a FAD, quando ainda trabalhava em Viseu, e vinha a operar o Oliveira do Hospital. Portanto, conheço a Fundação, Aurélia Mar Diniz, há muitos anos, e portanto, e todos os... E aceitei, quando aceitei este desafio de ficar à frente dos desafios da FAD, foram meses de pensamento, meses de saber aquilo que havia de fazer e achei que também tinha que dar o meu contributo para a saúde em Oliveira do Hospital. E chegou a casa e disse à família, vou trabalhar para o Bono. Não é bem isso, eu acho que a minha família, que me tem compreendido, que a minha família sempre me apoiou nestas situações, sentem a minha falta, pois sentem, e muitas vezes dizem, porque não passas mais tempo em casa com a família, com a minha filha, com a minha mulher, com ele, mas também compreendem que realmente tem que haver alguém que dedique o seu tempo à Fundação Aurélia Mar Diniz e que consiga gerir, levar lá bom tempo e perder tempo nestes novos projetos, perder tempo em pensar o que é que se vai fazer amanhã, em pensar nas pessoas que sofrem. A Fundação tem um presidente que é uma nomeação que deriva de uma vontade da Câmara Municipal. Ok. É um lugar político. Pensa que o enquadramento da Fundação Aurélio Mar Diniz hoje compadece com um lugar que é um lugar político, o lugar de presidente. Nesse aspecto, já poderei não estar tanto de acordo com a situação. Portanto, acho que... Não, hoje em dia, eu acho que tem que haver um bom senso. Não pode ser de maneira nenhuma um lugar político. Eu também não sou político. E se me vai dizer que é o lugar político que eu fui escolhido pela cor política, é mentira. Eu aqui não vou dizer nada, posso é perguntar. Não, é mentira. Não, não é, não sou, sou completamente independente, não tenho nenhum... Mas acha que faz sentido amanhã o José Carlos Alexandrino poder-lhe dizer rua? O problema dele, está no direito dele, é pelo legado, é ele que me tem que nomear e eu estou à disposição dele se ele quiser fazer isso. Mas o problema é dele. Mas essa situação não lhe tira o sono? Não, não me tira o sono. Eu sei, é uma coisa muito importante e é isso que é muito importante e por isso é que eu defendo que deve ser um lugar, que deve ser um voluntariado. É eu ir todos os dias para a cama, descansado, porque é uma coisa que eu tenho. É que durmo 2 minutos após me ter deitado na cama. Portanto, não tenho insónias. E é aquilo que eu não quero ter. É nunca ter uma insónia porque algo que eu fiz não era de acordo com a minha consciência. Mas em sua opinião, no futuro, o presidente da Fundação não deveria ser uma nomeação política? Não sou político e não me quero pronunciar sobre isso, mas acho que deve ser nomeado pelas condições que tem para exercer o cargo e, portanto, exercê-lo. Acho que, e voltando a esse caso, é de todos conhecido que nem sempre os meus pontos de vista foram os pontos de vista do Sr. Presidente da Câmara. Porque ele, há uma coisa muito clara que eu deixei claro. A partir do momento que ele nomeou, os destinos da Fundação dependem de mim. E não dependem do Sr. Presidente da Câmara. Bem, ele esta semana na Boa Nova fartou-se de lhe dar os parabéns. Portanto, ele é que tem que saber aquilo que eu faço. Eu tenho que lhe dar conhecimento daquilo que faço. Mas nem sempre nós estivemos de acordo. E eu vou dar um exemplo. O ano passado, quando nós partimos para a construção, para o aumento portanto, do infantário, portanto, do apoio à infância, o Sr. Presidente da Câmara não esteve de acordo comigo. Ele disse-o publicamente na inauguração, não esteve de acordo comigo. E não foi por ele não estar de acordo que o projeto não foi para a frente. Portanto, agora, se me perguntarem hoje se eu fiz aquilo que devia... Sim. Não estou nada arrependido, fiz aquilo que a minha consciência ditou e a prova é que temos o infantário cheio, ao contrário que muita gente dizia que nós sabíamos que íamos ter falta de crianças, não, nós temos o nosso infantário cheio, estamos a dar um apoio à primeira infância que é de louvar, aquilo que eu quero ainda este ano aumentar mais, porque estamos neste momento já com apoio, desde as primeiras horas da manhã, desde as 7h30 até às 7h30 da noite, portanto temos 12 horas de creche, e se me perguntar, eu vou dizer mais, inclusivamente estou a pensar, com a abertura das novas superfícies em Oliveira do Hospital, ampliar a abertura da creche para fechar, por exemplo, às 9 da noite. Isso porque nós temos que estar... Isso é uma notícia de caixa alta. Não, não, nós temos que estar virados para a população que servimos, não é... Damos isto, vocês querem, se não querem, não querem. Não, nós temos que estar virados para a população que servimos e temos que dar condições de empregabilidade às mães que têm pais. Isto é que se chama defender a natalidade. Não é com 40 euros que se dá aos indivíduos por mais para eles comprarem fraldas ou isto. Isto é que se chama defender a natalidade. Dar as condições para eles trabalharem, para poderem criar os seus filhos e terem a certeza que os seus filhos estão entregues até a hora que saem dos empregos. Já lá vamos a esse tema, que é um tema bastante pertinente, mas, como sabe, preside a uma fundação. Acontece que este governo, quando tomou posse, veio dizer publicamente que havia para aí fundações, deixe-me utilizar o palavrão, assim um bocadinho manhosas, e fez uma espécie de um censo às fundações e uma auditoria às fundações. A sua fundação, a sua, entre aspas, também foi auditada? Sim. E que tal? Fomos auditados por todos. Por tudo quanto é auditorias, fomos auditados por todos. Tivemos inspeções de todos os lados. E passámos e temos tudo publicado como manda a lei. Temos os nossos estatutos, a aprovação em Conselho de Ministros. Portanto, está tudo auditorado. Portanto, e concordo inteiramente com o que este governo fez. É pena é que não tivessem coragem para ir mais longe do que aquilo que foram. Porque dá-me a impressão que pararam a meio do caminho. E na Fundação Aurélia Martins foram exigidas muitas alterações? Nenhuma. Portanto, estava tudo bem? Estava tudo bem e está tudo bem. Além disso, parece que somos a única no Conselho de Oliveira Hospital que até agora está dentro, cumpre todos os requisitos. A Fundação Aurélia Martins tem as contas em dia? E publicitadas, como manda a lei, na sua página na internet. É verdade, está aqui mesmo ao meu lado. É isso mesmo. E diga-me uma coisa, as contas estão de saúde? Estão. Acho que como nunca estiveram. Nós conseguimos nestes anos todos ser autossustentáveis. Eu acho com 7 anos de cash flow positivo, é verdade? É verdade. Passámos de 8 ou 9 anos de cash flow negativo para 8, já vamos no 7 anos de cash flow positivo. E são uma IPSS com certificação legal de contas? Sim, com tudo, além temos um revisor, portanto temos tudo, Ana, de contas temos, sim. Temos tudo aquilo que nos é exigido e sempre à frente, mesmo que não nos fosse exigido, nós queríamos que elas fossem certificadas, porque queremos estar, mais ou menos, quero ter tudo, não há possibilidade nenhuma de nós pagarmos um cêntimo, um escudo ou isso assim que não seja legal. E isso é muito importante para nós, porque o responsável por tudo aquilo que se passar sou eu. E isso eu não admito que haja qualquer falha. Este risco de insolvências que de vez em quando assola as IPSS não ameaça a Fundação? Não. Sabe que já aconteceu até aqui no Conselho? Sim, mas é preciso que as pessoas neste Conselho, mesmo assim, ainda não se convenceram, muitos ainda não se convenceram. É preciso ver uma coisa. A fundação, quando as pessoas procuram a fundação para fazer as suas análises, fazer os seus exames, eles sabem perfeitamente que não estão a dar lucro para comprar andares, para passar férias, para comprar carros. Estão a investir no seu próprio bem, na sua própria saúde. Porque eles sabem perfeitamente que tudo aquilo que é gerado com os proveitos que nós podemos ganhar é para ser reinvestido na saúde, para criar postos de trabalho, preferencialmente para as pessoas da terra. Porque nós nunca empregamos ninguém se houver pessoas da terra. Damos sempre prioridade às pessoas da terra. É por isso é que lhe anda a pedir contributos via IRS? Não percebi? Aquela iniciativa da Fundação Aurélio Mar Diniz em que pode existir um contributo via IRS. Isso é aquilo que todas as fundações hoje em dia fazem, pois as pessoas que pagam IRS têm o direito, têm a obrigação e podem perfeitamente saber para onde é que vão os seus impostos. E podem dispor livremente de uma parte dos seus impostos, que não lhes onerem nada, para quem eles quiserem. Eles sabem perfeitamente que se puserem lá o número de contribuinte da Fundação Aurélio Mar Diniz, nós recebemos essa percentagem. Isso serviu o ano passado para comprar algumas camas, para comprarmos os aparelhos de mais aparelhos do Holter, que o ano passado se fez. Este ano estamos a mudar todo o equipamento, as camas, tudo no hospital. Portanto, e é com esses contributos das pessoas que nos procuram, o ganho que nós vamos gerando das pessoas que nos procuram e com os dividendos que nos vão surgindo dessas pequenas dávidas, que pode não significar nada. Mas no todo, o ano passado gerou, posso estar agora, mas se não me engano, 3.800 euros. É alguma coisa. Sempre ajuda. Ajuda. Sempre ajuda. E muito. Hoje o Álvaro Herdade, como presidente da Fundação Aurélio Mar Diniz, tem às suas costas três nomes que são perfeitamente marcantes da sociedade oliveirense. O próprio Aurélio Mar Diniz, ainda Manuel Rodrigues Lagos, que foi muito importante no aumento do hospital, e até mesmo o António Monteiro, quando teve a ideia de lançar o Lar da Terceira Idade. Estes nomes pesados da nossa história pesam-lhe quando, de vez em quando, pensa no que tem que fazer à frente da Fundação? Há uma, acima de tudo, o primeiro, o nosso patrono, uma pessoa que eu admiro, e admiro por aquilo que ele foi e pela visão que ele tinha. Eu vou uma história que começou em 1955. Sim, pela visão que ele tinha. Esta visão que eu acho que os nossos políticos deviam aprender muito com ele. Aquela política que não dava nada a ninguém, mas dava emprego a toda a gente. Nem que fosse para destruir o muro que tinham feito no dia anterior e no dia seguinte voltavam-no a fazer. Isto servia, aquela velha história, não lhe dês o peixe, dá-lhe uma cana e ensina-o a pescar. É que hoje em dia o grande mal da nossa sociedade é que se começou a dar as coisas. As pessoas têm acesso sem trabalho. E vivemos numa sociedade de consumismo, mas que as pessoas não sabem o que lhes custa as coisas. E nem sempre essas coisas, aquilo que eles necessitam, é bem aproveitado. As coisas só são boas se forem geradas com o trabalho. E isso, essa filosofia de trabalho, de coisa, perdeu-se na nossa sociedade. Esse é o grande problema dos nossos políticos há 20 anos atrás. É que com todas estas estruturas de apoio social em que se volta a dar, não vamos a lado nenhum. Todas as pessoas têm direito à saúde, à educação, a serem alimentadas, a terem um meio onde viver, mas tem que dar algo em troca. Não pode ser de maneira nenhuma, toma lá e não fazes nada, porque isso vamos criar vícios, e não podemos de maneira nenhuma viver numa sociedade onde vivemos de vícios. Isto não pode ser. Vivemos numa sociedade hoje em que a população que a caracteriza está a ficar cada vez mais sénior, como agora se diz, mas numa linguagem mais, vamos chamar-lhe, mais rústica, está a ficar cada vez mais velha. E os lares de terceira idade são hoje uma necessidade imperiosa, tendo em conta até como é a nossa vida. De resto, já mudaram de nome, agora chamam-se estruturas residenciais. Que é uma coisa interessante. Mais pomposa. É, mais pomposa. O que acontece aqui na Fundação Aurélio Mar Diniz é que não há vagas. Não, neste momento até temos algumas vagas. Neste momento até temos vagas e vamos meter agora, vão entrar novos idosos. E posso dizer, portanto, atento, que na segunda-feira assinei uma candidatura, portanto, uma empreitada para, se não me engano, no valor de 75 mil euros, para a construção de mais 4 quartos no lar da terceira idade. Portanto, e que tem um prazo de execução, se não me engano, de 90 dias. Até porque a durabilidade, e permitam-me este termo, das pessoas no lar é grande. Ainda esta semana alguém comemorou 100 anos, foi a Dona Emília. A Dona Emília Mameda. Exatamente, se o nome não me falha. São cerca de 50 séniores que estão no lar, mais 30 com apoio domiciliário. A informação que eu tinha era que não havia vagas, e a pergunta que eu também tinha para lhe perguntar, não fazia sentido aumentar o lar? Já vi que vai aumentar, ou já constatei que vai aumentar em cerca de 4 quartos. Não será assim um aumento à míngua? Não, vamos aumentar 4 quartos neste momento já. Quando foi a primeira estrutura, quando eu entrei na Fundação Aurelio Amaro Diniz, a sofrer obras. Não, desde que o lar tinha sido construído, não tinha tido obras, tá, não tinha sido pintado, as casas de banho estavam obsoletas, tudo isso. Tínhamos a água quente que não funcionava. Neste momento, tudo isso foi arranjado. Neste momento, temos as estruturas devidamente operacionais. E neste momento, vamos fazer mais 4 quartos, que é mais uma questão de legalização da estrutura sénior. Um lar de terceira idade é sustentável? Porque houve aquela experiência em Travanca de Lagos e fechou. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem que ser sustentável. Temos que nos saber adaptar. Essa é uma resposta muito inteligente. Tem que ser sustentável. Minha pergunta é ou não é? É, tem que ser sustentável. Nós temos os custos, aí vai, quando eu entrei, quando nós entramos, quando este Conselho, o Conselho de Administração entrou, nós não sabíamos... Há cerca de 5 anos. 5 anos, eu perguntava quanto gastamos em batatas, quando gastamos, ninguém sabia, hoje em dia sabemos tudo. Eu noto na sua expressão, ou nas suas expressões, algumas críticas à direção anterior. Não há estrutura, simplesmente as pessoas não tinham, é realmente necessário saber coisas, não há críticas. Uma gestão menos... Eu acho que... Moderna? As pessoas talvez não Não investiram em pessoal, tem que se investir em pessoal. Hoje em dia, nós investimos em muito quadros. em quadros técnicos superiores. Naturalmente. Porque nós hoje em dia sabemos tudo, sabemos aquilo que se passa. Nós temos dia a dia o quanto nos fica cada utente. Mas depois temos que saber adaptar de maneira a que a estrutura seja sustentável. O Álvaro Herdade é um médico reputado e também foge bem às minhas questões. O lar da terceira idade tem que ser sustentável. A minha pergunta é muito direta. Na Fundação Aurelio Amaro Diniz, o lar da terceira idade é sustentável? É. Muito bem. Estamos entendidos, o lar da terceira idade é sustentável na Fundação Aurelio Amaro Diniz, mas, curiosamente, o grande aumento recente nas instalações da Fundação Aurelio Amaro Diniz nem foi virado para os séniores, foi virado para os petizes, para as crianças. Para apoiar a primeira infância. Porquê? Porque nós temos que formar os homens e as mulheres da amanhã. Deve saber que cada vez nascem menos crianças. É isso mesmo. Aliás, no último ano foi a primeira vez que inverteu. E esse foi realmente o grande problema que se me pôs quando eu quis aumentar a estrutura da primeira infância. É que realmente toda a gente me dizia, o Sr. Presidente da Câmara, inclusive, foi contra essa ideia, que eu devia aumentar isto. Mas nós temos um papel preponderante na nossa sociedade oliveirense, que é formar as crianças. Eu tenho consciência que tenho ali bons técnicos, boas profissionais e que realmente preparam aquelas crianças como deve ser. E isso leva-me a que eu tenha que lhe dar meios para eles exercerem a sua atividade. E eu sei que os pais querem o melhor para os seus filhos. De maneira que não posso deixar isso, dizer assim, não, eu só vou arranjar maneira de uma elite de crianças ter a direito a isso. Quanto é que custa uma criança por mês na Fundação Aurelio Amaro Diniz? Pois, se me perguntar a pergunta que me fez anteriormente, se me fizer para a primeira infância, eu vou dizer, e sempre disse isso em todas as intervenções que fiz, é talvez a estrutura que não é rentável. E essa, eu tivemos já algumas comunicações, inclusive com a Segurança Social, eles sabem perfeitamente, a estrutura da primeira infância, para ser bem feita, não é rentável. Temos que investir nela. Mas se me perguntarem se eu estou arrependido disso, não estou. Porque nós temos que criar as crianças, os homens e mulheres da amanhã. Temos que dar condições para eles se desenvolverem. E essas condições, estou convicto que nós fazemos um bom trabalho, os técnicos que eu ali tenho fazem um trabalho ótimo e que preparam essas crianças para a vida da amanhã. Portanto, e é isso que me interessa. A creche não é sustentável, mas é uma aposta no futuro. É uma aposta no futuro e temos que o fazer. O lar de seriedade é sustentável? Sim, o lar de seriedade nós fazemos com que seja sustentável. Vamos fazer aqui uma matriz de comparação. Quanto é que paga um sénior por mês? Depende dos seus rendimentos. Dê-me um valor em média. Não tenho valores em média, depende muito dos rendimentos. Nós temos séniores a pagar 300 euros, 400 euros, e temos séniores a pagar 1000 euros. Muito bem. 900 euros. Quanto é que paga uma criança por mês? Temos crianças a pagar 40 euros e a mensalidade máxima vai para os 140. Naturalmente que se agora, entende por esses valores a sustentabilidade, ou as diferenças de sustentabilidade. Há 5 anos atrás havia mais crianças a pagarem 140, hein? Do que agora. Agora quase todas pagam é 40. Porque isto depende dos IRS que as pessoas apresentam. Portanto, e o que está a dizer é que as pessoas apresentam um IRS menor do que apresentavam há 5 anos atrás. Ah, pois. Isso, toda a gente sabe disso. As pessoas hoje ganham menos do que ganhavam há 5 anos atrás. Nomeadamente porque muita dessa população são funcionários públicos e perderam muito... E não só funcionários públicos, e outros estão desempregados. Também. E não vamos, não é para a pessoa perder o emprego. Porque posso dar um exemplo. Há 5 anos atrás o regulamento previa que a partir do momento em que se entrasse em outubro na creche, era sempre a mesma mensalidade até ao final do ano letivo. Hoje em dia nós já tivemos que alterar isso. Porque se o pai fica desempregado, se a mãe fica desempregada, temos que saber adaptar e não vamos deixar que a criança saia da creche ou isso. Temos que saber adaptar. Nunca mandou ninguém para casa por falta de pagamento? Não. Embora algumas vezes ficássemos sem o pagamento. Mas a criança não pode sofrer com isso. Isso é muito importante. E é por isso é que nós somos uma IPSS. Nós não estamos ali para ganhar dinheiro. Estamos ali para servir a população. Vou-lhe fazer uma pergunta muito delicada. As crianças, quando chegam à creche, chegam... Vou-lhe fazer mesmo assim a pergunta. Chegam em boas condições? Não temos razões de queixa disso. Mas tivemos há pouco tempo uma situação que não é uma situação, hoje em dia, é uma situação até médica, com alguns problemas, vamos lá, na Fundação, e que nós resolvemos, e que eu, por isso, simplesmente, em vez de passarmos a bola para os pais, ou seja, é que tem que tratar das crianças, esse problema é vosso, portanto, a criança, eu disse numa reunião, por acaso eu não estive, porque nessa altura não pude estar, e dei indicações ao secretário, ao professor Rogério, o engenheiro Rogério, e disse ao professor Rogério, diga isso, não, diga aos pais, não. Se eles autorizarem, nós tratamos as crianças quando eles aqui chegam à creche. Nós encarregamos-nos de tratar das crianças e assumimos essa responsabilidade. Portanto, isto é que é uma IPSS. Portanto, não é... Estamos ali... Porque eu sei lá se os pais têm dinheiro para comprar as coisas que precisam para os filhos. Nem sempre é fácil. É muito fácil a gente dizermos, olha, tenho que comprar isto, tenho... Mas é necessário atuar e sermos interventivos. E isto, sim, é um apoio à natalidade. Estamos na Rádio Boa Nova, em Cash Resto Zero, a conferir as opiniões de Álvaro Herdade, o presidente da Fundação Aurélio Amaro Diniz. Voltamos dentro de breves segundos. Civifran, construção e reabilitação. Civifran, arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifran, Pinheiro dos Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifran. Estamos de regresso à conversa com o Álvaro Herdade, o presidente da Fundação Aurélio Amaro Diniz, médico e empresário e que está há 5 anos à frente da Fundação. E daqui a pouco vamos falar dos milhões que se anunciam para a saúde de Oliveira do Hospital. Falamos do futuro, num presente em que faltam médicos, exatamente aqui em Oliveira do Hospital. Mas antes de lá irmos, gostava de falar da Cantina Social, que é uma iniciativa de refeições a 1 euro, ao que sei, para várias dezenas de pessoas. Quais são os objetivos? Portanto, a Cantina Social é realmente, portanto, não é um incentivo nosso, portanto, uma ideia nossa, é da Segurança Social, em que nós aderimos desde a primeira fase que foi lançada. Portanto, é destinada às pessoas carenciadas, que realmente não têm maneira de sobreviver, maneira de angariar o seu sustento, e portanto, e que entre 0 euros, porque a maior parte das pessoas que ali vão buscar não pagam 1 euro, pagam 0 euros, entre 0 euros e 2 euros levam uma refeição para casa. Eu tenho aqui uma nota que são 70 refeições diárias. É isso, 70 refeições diárias. E muitas delas a 0 euros, como dizes. A 0 euros. Outra iniciativa da Fundação que tem dado que falar é a Unidade Móvel, que é uma iniciativa louvável, porque permite ter atenção e cuidado de saúde com quem tem dificuldades em se deslocar, mas gerou aqui um fenómeno engraçado. É que agora várias freguesias querem a Unidade Móvel, mas a Unidade Móvel é só uma. Como é que vai resolver este... Unidade móvel, este problemazinho? A Unidade Móvel, quando foi lançada, e como diz o projeto, e se lerem o que está no Boletim da FAD, está publicado no Boletim da FAD, não se deslocar... Tão bem dava para apoio à população. Mas a finalidade principal da Unidade Móvel, como está descrita desde o início e como ela foi pensada, é como quase um hospital de campanha. É como um meio de intervenção numa catástrofe. Portanto, por isso é que ela tem... Para situações não normais, mas situações ocasionais. Ocasionais. Portanto, ela tem, é uma unidade que já foi debatido esse problema com diversas outras instituições e que se nós conseguirmos acoplar um hospital de campanha, por exemplo, com 8 camas atrás, ela funciona como um hospital, inclusive como um bloco operatório. Tem desde gerador, a ventilador, todos os meios auxiliares de diagnóstico, todos os meios de monitorização e todos os meios de suporte básico. Portanto, não se destina a andar de freguesia em freguesia. Essa situação pode servir, não há dúvida que pode servir, mas não é a nossa principal vocação. Até porque a Unidade Móvel foi paga com dinheiro da Adiber e da Câmara Municipal, se a memória não me falha. Não, e da Fundação. E da Fundação também. A Fundação foi um trio. Foi um portanto, trio. A Fundação e a Câmara dividiram a parte, portanto, a parte que a Adiber não deu. Agora, eu sou um bocadinho crítico quanto a esta situação. Por exemplo, quando São Gião me diz que necessita de uma unidade móvel, eu pergunto, mas São Gião tem um espaço que já lá teve médico. Por que não revitalizar esse espaço? Porquê que não se revitaliza esse espaço? Nós mandamos lá, então, os médicos, mandamos lá um enfermeiro, pode lá trabalhar. Porquê não revitalizar? Tem que ir para lá uma carrinha. Chega até a graça dizer isso quando há várias freguesias deste concelho andam a manifestar-se porque não têm médicos. É isso, mas é isso que eu estou a dizer. Portanto, é que, se calhar São João já nem quer médico porque nem há médico para Lagares, nem para Nogueira, nem para outras freguesias. Como é que ainda vão pedir um médico para São João? É isso, é que eu acho que é essa situação... mesmo a própria unidade de cuidados à comunidade não tem tido o apoio ou não tem tido, da população, não tem tido, portanto, sentido necessidade de trabalhar tanto como devia, portanto, porque as pessoas não estão a necessitar tanto dela. Eu sou um bocadinho crítico quanto a esta situação de se ir oferecer às pessoas para ir para uma feira em que o indivíduo vai beber uns copos, com uma bifana, e assim vai medir a tensão e ver a glicémia. Isso não é fazer saúde. Tem noção que está com um discurso muito duro. Não, estou, mas é isso mesmo. Isso é um discurso, aquilo é para inglês ver. É para inglês ver. Mas no fim, despremido para a saúde da população é zero. Vai-me dar é um indivíduo que vai lá com a tensão alta naquele dia porque bebeu uns copos antes. Vai comer uma bifana toda cheia de sal e vai dar atenção. Ou outro dia até já está bem. Isto é que é puro e duro. Não venham com... Agora provem-me o contrário. Porque depois ele nunca mais vai ao médico, quer dizer, e não resolve a situação. E tudo é, voltamos à mesma face. Tudo o que é dado não tem valor. Temos que ter regras. Estamos de acordo, mas é um excelente momento de rádio aquele que acabamos de ter aqui. Já que estamos a falar de médicos, vamos falar do hospital. O hospital que é uma espécie de bandeira mestre da Fundação Aurélio Mar Diniz e tem uma história curiosa. Além da história do próprio hospital, que já é curiosa, porque foi nacionalizado e depois acabou por voltar agora. Ou voltou, agora não, voltou em 1990. Há 25 anos atrás. Exatamente, voltou às origens. É um hospital que se anunciava que estava para fechar, curiosamente, quando em vez dou conta que nem dá para estacionar lá próximo, tanta gente que lá está... Mas vão abrir os novos parques, começarão para a semana, os parques de estacionamento a ser feitos. Isto é só boas notícias, ainda bem. Mas a verdade, verdadeinha, é que Álvaro Herdade marcou a comunicação social nas últimas semanas, anunciando... um super projeto a rondar os 5 milhões de euros para roubar, passa a expressão, as urgências ao centro de saúde e fazer um centro de urgências com tudo que é serviço, com tudo que é disponibilidade para quem desse serviço necessitar, num projeto que me parece extremamente ambicioso. Primeira pergunta que se impõe: de onde vêm os milhões? Em primeiro lugar, eu quero combater a ideia que nós não vamos roubar nada a ninguém. Roubar, eu assumo a responsabilidade da expressão. Nada a ninguém. Portanto, as urgências, todos nós temos consciência, e isso é que as urgências não pertencem aos cuidados primários, mas pertencem aos cuidados hospitalares. Vemos em todos os conselhos, em todos os lados, as urgências pertencem aos cuidados hospitalares e não aos cuidados primários. Portanto, é esse aí, se algo está errado, é onde elas estão colocadas neste momento. Isso, eu sempre fui um crítico sobre isso, desde aquela primeira fase de implementação em que se aumentou a sala de espera. Eu pergunto, mas para que aumentar a sala de espera? O que temos que diminuir é o número, o tempo de espera dos utentes. Quer dizer, não há interesse em aumentar a sala de espera. Quer dizer, eu acho que as coisas funcionam um bocadinho ao contrário. É uma espécie como a gestão do espaço nos armazéns, não é? Portanto, eu acho que... agora, o Oliveira do hospital, e como há um bocado falávamos em off, portanto, o Oliveira do hospital não é Oliveira sem o hospital. Portanto, tem que ter um hospital. E as urgências têm que regressar onde elas nunca deviam ter saído. E não se compreende. Eu não compreendo, quer dizer, ou eu sou muito burro ou não compreendo, como é que eu tenho que mandar a Coimbra um doente para fazer um raio-x com um dedo partido, para depois vir com uma sala de Zimmer? Mas ainda ninguém viu quanto é que isso fica ao erário público, todos nós pagamos impostos. Quando por 5 euros eu ia fazer um raio-x da Fundação, punha-se na tala e ia para casa. Eu posso lhe dar o exemplo da nossa ex-diretora do Centro de Saúde, que um dia de manhã partiu por azar um braço e veio à Fundação, fez o raio-x, pôs-se um gesso, à tarde foi vista para o ortopedista. E tudo bem. Mas isto, esta medicina que ela teve, que foi a correta, não pode ser privilégio dela, conhece os meandros. Tem que ser um privilégio de toda a população. Algo de acesso universal. Algo de acesso universal. Isto é que tem que ser verdade. Isto é que é verdade. Quer dizer, não podemos de maneira nenhuma... Quanto é que custa hoje em dia um idoso ir para Coimbra, mais os familiares, por causa de fazer um raio-x que depois vem para cima outra vez? Nós temos na Fundação um raio-x digital que pode trabalhar 24 horas, em cima de 24 horas. Temos técnicos para isso. Temos, neste momento, não é necessário, nós podemos ter fazer que o raio-x enviá-lo a Coimbra, ser visto por um especialista e mandar-nos o relatório imediato. Muito bem, mas este projeto de novo serviço de urgência, que vai ter um pouco de resposta para quase tudo, desde fisioterapia, desde... O serviço de urgência é diferente da fisioterapia. Certo. Consultas e exames, farmácias hospitalares, um projeto de saúde, vamos chamar-lhe assim, que é extremamente ambicioso. São quase 5 milhões de euros anunciados pelo senhor. Vamos ver uma coisa. Isto está estudado? Isto tem viabilidade? Uma das coisas que nós tivemos contactos, inclusivamente, com algumas estruturas e com alguns estrangeiros aqui no nosso concelho, vivem aqui no nosso concelho. Por que não começarmos a fazer aqui cirurgias as pessoas ou aos estrangeiros? Uma prótese da anca que vale em Portugal, que nós conseguimos fazer aqui por 4 mil e poucos euros, vale em alguns países 15 mil e 17 mil euros. Dá para pagar o avião e ainda 15 dias de férias numa estrutura aqui perto. É? Portanto, por que não começar a fazer turismo da saúde? Agora, para isso precisamos ter uma estrutura capaz. Ou aquilo que o nosso hospital não tem. Não tem quartos, poucos são os quartos que têm casa de banho privativa. É? E temos que dotar o nosso hospital desses meios. Isso é que é necessário. Só podemos cativar esses utentes se tivermos esses meios. Porque nós temos um capital humano muito bom, mas não temos realmente espaços bons. Já percebi que gosta de Manuel Freire. Quando o homem sonha, o mundo pula e avança. Mas a minha questão é muito direta. Onde vai arranjar dinheiro para tudo isto? Não, neste momento nós temos possibilidade de... Há neste momento quadros comunitários que estão a sair. E nós pensamos recorrer aos quadros comunitários para uma parte do financiamento. E se nós formos financiados a uma parte, não temos dificuldade nenhuma em arranjar o resto do dinheiro. E temos população para viabilizar o investimento desta natureza? Sim. Quando o interior perde população numa base diária? Temos. Temos. Nós temos, neste momento, somos hospital de referência para o Oliveira do Hospital, Tabo, Arganil, Góis. Neste momento já uma parte de Nelas, uma parte de Cargal do Sal e uma parte de Santa Combadão. O que é que a ARS pensa de tudo isto? dá-nos o apoio. Inclusivamente uma parte de ceia, porque não? É de todos sabido que neste momento uma grande parte de ceia recorre aos nossos serviços. Portanto, a Fundação Aurélia Mar Diniz quer-se posicionar cada vez mais para a região e menos para o concelho. Mas isso sempre fomos. Nós, a Fundação Aurélia Mar Diniz, de maneira nenhuma, é um hospital do Conselho de Oliveira do Hospital. Nós, há muito tempo que somos para além dos Conselhos de Oliveira do Hospital. Há muito tempo que somos para além do Conselho de Oliveira do Hospital. Somos, portanto, e está a prova que se nós abrirmos as portas, nós há pouco tempo, quando nós tínhamos alguma liberdade de escolher, de poder receber doentes de outros lados, nós tínhamos aqui doentes de Leiria. Temos doentes de Gouveia, doentes de Ceia. Se tivermos possível, se nós abríssemos as possibilidades dos doentes de Ceia virem para o Oliveira do Hospital, isso, tínhamos os doentes todos de Ceia aqui. O José Carlos Alexandrino, presidente do município, anunciou recentemente que vem aí um projeto inovador para a saúde do Oliveira do Hospital e ainda esta semana disse que isso passava também pela parceria com a Fundação Aurélia Mar Diniz. Portanto, tudo isto está conciliado com as intenções do presidente da Câmara Municipal do Oliveira do Hospital. Sim, o nosso projeto é um projeto que já está em marcha há muito tempo, é um projeto para ampliar o hospital. Nós necessitamos de mais, nós não vamos aumentar muito as camas, que é preciso ver, não vamos aumentar agora. Vamos aumentar a qualidade. A qualidade, com certeza já esteve muitas vezes dentro do nosso, nas salas de espera, nós não temos sala de espera. É uma vergonha a sala de espera que nós lá temos. As condições péssimas que nós damos aos nossos utentes. Isto não pode continuar. Temos de ter uma sala de espera condigna, porque é aquilo que logo o doente sente quando entra ali. Temos que ter uma estrutura de uns consultórios condignos, também aquilo que não temos. Portanto, isso, a nova estrutura que vem a aumentar 7 consultórios. Portanto, condignamente. Vem aumentar uma sala de exames digestivos que vão hoje em dia todos para aquilo que nós não temos aqui condições para os fazer. Vai aumentar realmente os serviços de internamento com melhores quartos, porque vamos perder quartos. Cada 3 quartos só vão ficar 2, porque o do meio é transformado em casas de banho. Vamos fazer um serviço de medicina física e reabilitação em condições que aquele que nós temos não funciona de maneira nenhuma. Vamos centralizar a nossa farmácia, que trabalha em condições mínimas. Portanto, vamos fazer uma estrutura para um serviço de urgência, condigno também, onde tenha camas de internamento de curta duração, 3 gabinetes médicos, se não me engano, para a sala de serviço de urgência, sala de reanimação, sala de emergência, portanto, uma sala de gessos, tudo aquilo que hoje em dia colocar no nosso hospital, aquilo que hoje em dia é obrigatório. Assim como no bloco operatório, de dotar o bloco operatório de circuitos sujos e limpos, tudo isso. Hoje é aquilo que é obrigatório. Nós não vamos mais que colocar o nosso hospital dentro da lei. Também está solidário com o José Carlos Alexandrino quando ele diz o governo que nos entrega a saúde aqui do nosso burgo, que nós tomamos conta disto? Não seremos, não vou tão longe, além disso eu estive na reunião com o secretário de Estado, com o professor José Carlos Alexandrino, com o doutor Uel Costa, e não é bem isso, quer dizer, eu acho que nós não quero de maneira nenhuma agora dizer isso. Agora, nós dentro do hospital, a nível das urgências e isso, e acho que dentro nós conseguimos fazer, não é difícil fazer melhor que o que se está a fazer. Eu quero aqui dizer, apenas lançar números. O nosso serviço de urgência em Oliveira do Hospital tem, estou convencido que à volta de 100, a média, o ano passado estou convencido que à volta de 100 consultas, 100 urgências diárias, ou 100 e tal urgências diárias. Está a ver quanto é que isso, a nível de humanos, necessitaria. Necessitaríamos pelo menos de 2-3 médicos. Portanto, que nós necessitaríamos, temos um. Portanto, e isso, de maneira nenhuma, podemos dar estar de acordo com aquilo que era necessário. A estrutura física também do nosso SAP deixa muito a desejar, portanto, em tudo. E depois, hoje em dia, eu não posso tolerar que não tenha alguns medicamentos que são básicos num serviço de saúde. Portanto, que não tenha um Bialzepam para dar a um doente que está em convulsões. Isto estamos no terceiro mundo. Isso quase arrepia. É a verdade, é a verdade. Um doente chega lá com dores, eu tenho que mandar o doente comprar o Nolotil à farmácia para lhe administrar. Isto não estamos no terceiro mundo. Mas está, parece que estamos no terceiro mundo é quando ouvimos falar destes milhões todos e destes projetos todos e, ao mesmo tempo, estão milhares de pessoas em freguesias como Lagares da Beira a lamentarem-se publicamente porque não têm um médico. Isto não anda tudo assim um bocadinho ao contrário? Não, nós podemos ser parte da solução nessa situação também e fomos oferecer os nossos préstimos no sentido de podermos dar aquilo que nós... É aquilo que eu digo, a Fundação não está aqui para ganhar dinheiro. A Fundação, o final da Fundação é servir a população. E aquilo que eu digo, a população quando nos escolhe a nós, para os seus exames, para as suas análises, isso está, sabe que não está a investir em carros, em apartamentos, em viagens. Está a investir na sua saúde, porque todo o dinheiro gerado é para voltarmos a investir na saúde, para criar postos de trabalho, para criar melhores meios de diagnóstico. E nós, aquilo que foi, nós não precisamos de ganhar dinheiro com isso. Nós precisamos ser parte da solução e não queremos ganhar dinheiro. Algumas vezes, eu na IRS disse, ponham lá um gestor, eu pago metade do ordenado, vocês pagam outra metade e vocês veem como é que nós administramos. Nós não queremos ganhar dinheiro, queremos servir a população. Isto é muito importante, é servir a população. Se o Portugal 2020 patrocinar este projeto, vamos ter projeto. Podemos ter aqui um horizonte temporal? Nem que seja a 50%. É a minha palavra que o projeto vai para a frente. E num período? Se tivermos, depois de ele ser patrocinado, num ano, um ano e meio, dois anos, no máximo, está de pé. Para meter aqui um bocadinho de humor, devo-me recordá-lo que esta conversa fica gravada. Sim, sim, sim. Não tenho dificuldades com isso. A solução, nós, inclusive, agora estamos a remodelar e também... através de parcerias e de boa vontade de algumas IPSS da Suíça, que nos estão a oferecer material, a oferecer equipamento, que estamos neste momento já a mudar todo o equipamento do hospital. Já temos neste momento, em Portugal, 3 caminhões de equipamento para mudar as camas, as mesas de cabeceira, isso ao hospital. Também temos, antes de sermos reconhecidos em Portugal, já estamos a ser reconhecidos lá fora. Fundação Aurélia Mar Diniz, de boa saúde e a partilhar aqui boas notícias para que melhore ainda a saúde de todos nós. Álvaro Herdade, ficava aqui o resto do dia a falar consigo, não é possível. Demos uma voltinha pela vida da Fundação Aurélia Mar Diniz. Não o vou deixar ir embora sem lhe fazer uma provocação final. Disse-me no início da nossa conversa que não era político, mas admite que um dia pode exercer um cargo político daqueles que têm que ir a votos? Como, por exemplo, ser candidato a presidente do município? Nunca. Não, nunca me meto na política e essa pergunta já me foi feita algumas vezes, mas não. A minha ambição não é política, eu não sou político de maneira nenhuma. Álvaro Herdade, médico, empresário, presidente da Fundação Aurélia Mar Diniz, foi um gosto falar consigo. Obrigado, eu é que agradeço. Para si que nos vai acompanhando, fica um abraço, até uma próxima oportunidade. Civifran, construção e reabilitação. Civifran, arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifran, Pinheiro dos Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238 082 777. Civifran.